Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Chegou a hora, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo a mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Vale lembrar que este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E este quem vos fala é Luiz Otávio e serei seu apresentador. Dia 21 de outubro de 2016, sexta-feira, e é dia do quê, João? De maldade. Opa, e sem mais delongas, vamos às apresentações da bancada. Ao meu lado esquerdo, justamente ele, João Pedro Izzo. Boa noite, João, e qual é o seu destaque? Boa noite, Lulon. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o retorno do atacante Jô para o Corinthians. Nossa senhora. Esse foi bom, né? Ao meu centro está Juan Mendes. Boa noite, Juan. E qual é o seu destaque? Boa noite, Luizinho. Boa noite, bancada. Meu destaque é o jogo do São Paulo amanhã contra a Ponte. Muito bem. Seguindo aqui ao meu lado direito, Vinícius Henrique. Boa noite, Vinícius. E qual é o seu destaque? Boa noite, Lulovski. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Santos, que enfrenta a Chapecoense, 7h30, na Arena Condá. E por último, e mais não menos importante, temos uma estreia no Arquibancada, Leonardo. Boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite a todos. Meu destaque vai para o Palmeiras, que enfrenta o Sport domingo no Allianz Parque, às 17 horas. Bom, repercutiremos bastante ainda sobre o Palmeiras, mas agora vamos direto pro Morumbi. Solta o hino do São Paulo! Nossa. Eita! Ah, o torcedor tricolor agora muito mais calmo com a vitória diante do Fluminense na última segunda-feira. Tá empolgado, né, Luiz? Ele tá falando feliz, falou, né? Falou feliz, né? Com um sorriso, olha o sorriso. Toda vez que ele fala que do São Paulo, ele fala com uma felicidade. Não, é impressão de vocês. Olha lá. Bom, São Paulo joga às 5 horas da tarde neste sábado no Morumbi e tenta vencer pra se livrar de vez da zona de rebaixamento. Eu quero saber, João, essa sequência do São Paulo de Ponte Preta no Morumbi, América Mineiro, Corinthians e Grêmio, os dois no Morumbi, os dois últimos no Morumbi, ajuda o tricolor a fugir de vez da zona de rebaixamento? Só pra confirmar, o América é fora, né? É fora. Isso. Não, eu acho que agora essa última vitória do São Paulo foi emblemática, né? Foi. Mostra que... Ele falou chorando. Foi. Minha voz falhou. Vai, fala. Bom, vamos lá. Foi uma vitória emblemática que mostra que o São Paulo tem mais time dos que estão brigando aí. É realmente não um time para ficar tão mal no campeonato. E joga agora, provavelmente, com o Morumbi com casa cheia, para embalar de vez mesmo e tirar esse fantasma do rebaixamento. E depois joga com o América, que é um jogo que, né, são esperados 3 pontos. Já os dois jogos que você citou, Corinthians e Grêmio, são jogos imprevisíveis. Por mais que sejam no Morumbi, são muito parelhos, né? O Luiz falou que vai ter casa lotada amanhã. Só para completar a informação, o São Paulo já vendeu 34 mil ingressos pro jogo. Então acho que a torcida empurrando o time com uma vitória importante sobre o Fluminense na última rodada, eu acho que o time tem tudo para conquistar os 3 pontos. E você comparecerá, Juan, amanhã? Ah, com certeza, né? Tem que estar apoiando. Com quem, o elenco. Vai? Vou deixar aqui pro pessoal. Tem certas pessoas que vão ficar com ciúme se você falar o nome da pessoa aqui. Exatamente. Por isso que eu não vou falar o nome dela. Não tá deixa na bancada. Não tá na bancada. Deixa em off? Deixa em off. Muito bem, já Vinícius. E a sequência pro São Paulo? É favorável? Eu acho que é uma sequência. O América Mineiro é o mais fácil, né? A Ponte Preta complica. Complica muito os times que vai jogar contra. Ponte Preta não tem um time fraco, tá fazendo uma boa campanha no campeonato. E tem o Grêmio e o Corinthians, que são times difíceis. Mesmo jogando em casa, diria que é uma sequência que não é tão fácil, embora seja em casa os 3 jogos dos 4 jogos, né? Os 3 times... Tá, enfim. Dos 4 jogos, 3 são no Morumbi. E o São Paulo tem que agradecer muito algum, né? Quem tem Gum tem medo? Quem tem Gum tem medo, né? Não dá. Grande zagueiro. Não, assim, é importante pro São Paulo fazer os pontos dentro de casa. Porque o São Paulo perdeu várias partidas esse ano no Campeonato Brasileiro no Morumbi. E ano passado só tinha perdido uma no campeonato. Então, assim, se o São Paulo pelo menos fazer 3 pontos em todas as partidas em casa, com certeza não cai. Eu acho que mesmo assim não vai cair, porque já tá uma diferença grande desde o último da zona, né? Mas se quisesse se livrar de vez, quem sabe, Libertadores. É difícil, né? Mas tem que fazer os pontos em casa. Eu acho que essa vitória do Fluminense sacrou. E muito bem lembrado pelo Leonardo, São Paulo tem a 16ª melhor sequência em casa no Brasileirão. E time que não cai tem que ganhar os jogos em casa, né? É. Se você não quer cair, no mínimo você tem que fazer os pontos em casa. É a quarta pior... O São Paulo é o quarto pior time... Do segundo turno? Não, no campeonato. Jogando em suas dependências. Ah, sim. Mas a campanha do segundo turno também é pífia, se eu não me engano. Eu vi um número, eu acho que perde só pro América e pro Santa. Muito fraco o desempenho, né? Sim. Mas em contrapartida, o São Paulo tem a quinta melhor defesa do campeonato. Ah, isso não significa muita coisa? Né, dá respaldo pro trabalho feito pelo Ricardo Gomes e também pela miolo de zaga do São Paulo, que apesar dos resultados não estarem mil maravilhas, a zaga não é ruim. Sim, é verdade. E só para contextualizar o ouvinte, o São Paulo venceu 6 jogos, empatou 4 e perdeu 5 nas suas dependências. É muita coisa. E eu ia falar que você falou da quinta defesa, então isso mostra que o ataque que não está sendo eficiente, né? É o terceiro pior do campeonato. É o terceiro pior ataque da competição, um ataque que precisa ser reforçado para o ano que vem. Exatamente, né? Oh, desculpa. Pode falar. Não, é que o São Paulo é um time que marca poucos gols, mas também toma poucos gols, né? É verdade. Então assim, não adianta você não tomar gol, só que também não marcar, entendeu? É. A ineficiência do ataque tá triste, né? O Chaves não tem feito tantos gols. Meu Deus. E o Gilberto? O Gilberto joga no São Paulo ainda? Faz tempo que eu não vejo. O Chaves começou fazendo os golzinhos, né? Sim. Mas ele é muito ruim, né? Ele é péssimo. Ele é fraco, tecnicamente, não tem condições. E o Kelvin também começou bem no ano. Depois caiu de produção. Até a metade do ano ele tava bem. Se machucou, né? Quando voltou... Eu acho que quem se machuca e na sequência volta não retorna a mesma coisa. Eu gostei muito do David Neres, que entrou contra o Fluminense. Mudou o jogo. Promete. Entrou muito da base, bem. Né? O Thiago Mendes ele jogou o, bem. Ele e o centroavante que entrou. Pedro Bortoluso. Entrou bem também. Promete bem também. Tem outro da base que é bom também, né? Luiz Araújo. Eu não gosto dele. Não gosto dele. Por quê? Tem habilidade, pelo menos. Ah, porque os jogos que ele entrou, eu nunca achei que ele jogou bem. Ah, eu achei. Nem o jogo. Eu achei que ele é ousado. Corta pra dentro e bate. Não achei nada demais, ó. É estilo Robin. Mas pode ser estilo Robin. É quase mesmo o futebol do Robin. É. Meu Deus, João. E pra continuar aqui o bloco do São Paulo, Chaves tá treinando finalizações e promete melhorar. Tá precisando. Ele tá precisando treinar finalização. Bela notícia. Sério, é o atacante mais grosso que eu já vi na titularidade do São Paulo. Ele é o atacante mais chuta-chuta de toda a história. Ah, não, tem que pior, hein? Que eu tenha não, visto. Na titularidade do São Paulo. Vamos pensar aqui. Na titularidade. No São Paulo Não lembro de outro ruim assim. É o pior. A gente teve Luiz Fabiano muito tempo. Teve o Ademilson da base, né, que é mais ou menos. Ademilson foi vendido, né, pro Gambosaka. Ele tá no Japão até hoje, inclusive. Foi vendido. Titular, tá no FIFA, hein? Sim, é bom. O Ademilson não era muito bom também, né? Ele não era centroavante igual ao Chaves. Ele é menos ruim que o Chaves. Talvez dá pra equiparar com o William José. Mas o William José... Tá tendo sucesso até, não. Na Espanha. Na Espanha. Las Palmas, né, que ele tá jogando. Não, Real Sociedade. Fez uma campanha boa no Las Palmas na última temporada. Isso, era do Las Palmas. Fez gol no Barça, no Real, se destacou e foi pro Real. E foi pro Real Sociedade. Isso. E pra fechar o bloco do Tricolor, o mito pode estar de volta, como é conhecido pela torcida do São Paulo. Leco afirmou ontem que Rogério Ceni pode ser o novo treinador do clube em 2017. Ele já tá preparado, João? Muito cedo, né? A gente tinha discutido sobre isso, né? Acho que foi no programa de segunda, mas é o certo, pelo menos para mim, que o Rogério Ceni deveria começar pelas categorias de base. Concordo. Ou até, eu acho, como um auxiliar técnico, né? Porque, eu não sei agora quem, me foge da memória quem falou isso, mas ídolo deve ser o cara que, pelo que ele construiu em campo. Depois que o cara joga lá como... trabalha na equipe como técnico ou como algum cargo importante, geralmente acaba queimado. Eu cito o exemplo do Falcão no Inter, que sempre foi ídolo, né, da torcida, e depois que foi treinador duas vezes, se eu não me engano, e o Dunga também, né, não teve sucesso. Falcão. E não só isso, né, teve outros jogadores, o Zico, não foi técnico do Flamengo, mas foi dirigente do Flamengo e não teve sucesso também. É o Zico. Ah, mas eu acho que isso não apaga. Não apaga, mas... Nem, a torcida não fica balançada com... Não apaga, mas você arranha um pouquinho. Arranha, mancha, né? Isso mesmo. Dá uma manchadinha. Vocês acham que as trajetórias desses jogadores que se tornam técnicos no futuro tem que ser avaliada de forma distinta? Como assim? Eu acho que tem que ser diferente a análise. Você tem que analisar o cara como treinador só, não como o jogador que foi. Você entendeu, né, Rô? Eu entendi essa pergunta. Entendi. Eu ainda... Eu entendi a pergunta. Separar as coisas entre jogador e treinador. Ah, sim. com certeza. É difícil fazer isso, né? Se, tipo, se o cara vai bem no clube, depois ele assume como treinador. Não sei se a torcida às vezes tem paciência, né, cara? A torcida também esperava muito que o Rogério assumisse como presidente, né? Muito se falou depois que ele aposentou também que ele poderia ser presidente do time. Acho muito arriscado dirigir. Mas já falei, o Rogério, acho que no banco do São Paulo, como treinador, seria. Qualquer jogador que entrasse no São Paulo saberia como lidar com o Rogério, porque sabe que ele manda no time. Exatamente, muito bem lembrado. Até porque o... Nossa, deu um branco agora, desculpa. Opa. O que eu ia falar do Rogério é que a torcida fala isso como presidente, como treinador, porque tá o Rogério hoje, Jô? É um profissional. Lembrei acima agora dos que demais. Eu vou falar. É um atleta, sim. Um cara mais estudado, acima dos demais. Ele é muito inteligente. Lembrei agora. É que a torcida do São Paulo depositaria muita esperança nele se fosse mesmo técnico. Acho que até pela visão de jogo que o Rogério tinha e liderança, né, na época que ele jogava, acho que até essa confiança seria muito alta, e que caso ele decepcionasse, a torcida ficaria meio abalada mesmo. Então acho que não seria uma boa. Pois vocês imaginam o Rogério treinando outro clube brasileiro? Ah, é difícil, hein? Difícil isso, hein? Principalmente São Paulo, acho muito difícil. Também acho. É, ainda repercutiremos bastante a situação do Rogério Ceni. Agora vamos para Itaquera, solta o hino do Corinthians! Salve o Corinthians! É, torcedor corintiano, o Timão, que também vive escassez de centroavantes, contrata Jô após 11 anos... O atacante está de volta ao terrão corintiano. Meu Deus. Desde 2005, né? É, 118, após 11 anos. É, exatamente. Você gostou isso? Olha, pro torcedor corintiano, eu não sei. 118 jogos e 15 gols, se eu não me engano. Que média espetacular, hein? Como é que é a média? Como que é a média? Não, espetacular. Não, mas os números de novo, vai. 118 jogos e 15 gols, se eu não me engano. Tá bem. Tá boa a média, né? Tá bem. Ah, ele é que para do Messi. Mas ele tinha 16 anos, né? Ele era muito novo. Ele tinha 16 anos. É, tinha 17, é. Por aí, mas ele era o banco somente do Tevez, né? E do Nilmar. Então é... Você tem saudade deles, né? Não, acho que o torcedor mesmo tem saudade. O torcedor corintiano tem bastante saudade dos dois atacantes que o Vinícius citou. Mas o Jô, assim, eu acho que o melhor momento da carreira dele foi quando ele jogou no Atlético Mineiro. Mas era somente Ronaldinho, Bernard e Diego Tardelli que o serviam. Então era muito mais fácil você colocar essa bola pra dentro. Só pra finalizar aqui, pra deixar vocês falarem também... Também cito o caso do ano passado do Wagner Love, quando tinha o Jadson, o Renato Augusto, servindo muito, e ele acabava tendo cerca de 4 oportunidades, mas acabava fazendo uma, né? Então é o mesmo estilo de atacante mesmo. O cara criticou o Wagner Love, foi ex-campeão brasileiro, fez um monte de gol. Então. Não, mas ele perdia gol também. Pô. É limitado, mas ele começou ruim, ele começou mal. Eu acho o Wagner Love melhor que o Jô. Melhor é um abismo... Não, eu acho que ele... Ah, calma aí também, um abismo não. E acho que o Jô... Ele é mais móvel, né? É, mais móvel. Exato. Não, mas é que quando o Corinthians estava mal, no começo do campeonato, o Wagner Love não fazia gol. Não, e perdia muito. Embora eu acho ele bom jogador, não acho ele... Eu também acho, também acho. Acho que já tá chegando no final da carreira, mas acho bom jogador. E quando o Corinthians entrou nos eixos mesmo, ele, apesar de perder alguns gols, ele fazia. Então o Jô precisa estar bem municiado, acima de tudo. Eu concordo com isso. Eu acho que o atual elenco não exatamente, tem total condições de municiá-lo da forma que deveria, né? Talvez o Soares ou o Ibrahimovic lá no ataque do Corinthians... Quer brincadeira também, né? Não, calma, deixa eu falar. Você quer o Pelé também, né? Se eles jogassem, talvez não teriam o mesmo sucesso, porque não tem ninguém pra municiar, pô. Então, o Corinthians queria pouco. Eu acho que o Jô não resolve os problemas do Corinthians. Eu acho que resolve você contratar algum meia, se bem que os que estão lá caíram muito de produção, né? Eles não são ruins. Não. Giovanni Augusto, Marquinhos, Gabriel e Guilherme, que são os três que eu acho que são bons, jogaram mal no Corinthians, né? O que eu acho é que eles são bons jogadores, mas não assim acima da média a ponto de definir uma partida como faziam o Jadson, Renato Augusto. Eu fiquei com uma dó do Giovanni Augusto quando ele foi pro Corinthians. Eu achei que ele ia jogar muito. Um dó, né? Um dó, bem lembrado. Muito bem, João. Eu achei que ele ia jogar muito, porque no Atlético Mineiro ele foi muito bem. Bom, e neste domingo, que jogo? Eu acho que é o maior clássico envolvendo times de estados diferentes. Flamengo e Corinthians na volta do Maracanã, que é o maior palco do futebol brasileiro, às 5 da tarde. E o Corinthians precisa de 4 vitórias em 7 jogos para ir à Libertadores. Leonardo, é possível com o desempenho atual do Corinthians? Possível é, mas não dá para saber, porque o Corinthians é um time muito irregular, né? E tem torcedor que quer que o Corinthians entregue o jogo domingo. pra deixar, impedir que o Palmeiras se, Vinícius não seja gostou. Campeão, né? Eu falo mesmo. É. Não. Leonardo também não gostou. Não, também não. O Corinthians precisa ganhar o jogo. Não, precisa ganhar o jogo pra Libertadores, certeza. Né? O torcedor corintiano quer vitória, pô. É, você tá falando pra você, não, né? O torcedor corintiano. Pô, não, primeiro os interesses do time. Agora que o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, o único mais foco. Do que nunca precisa ter um resultado importante lá no Rio de Janeiro. O Corinthians precisa agora lutar pelo G6. Se quer Libertadores, porque senão vai ficar difícil até pela crise financeira que tá passando o clube. É, o... Posso? Pode falar isso. O Corinthians ainda enfrenta o Cruzeiro, não nessa sequência, mas enfrenta o Cruzeiro fora de casa, mais uma vez no Mineirão. Enfrenta o clássico, né? O São Paulo, Figueirense fora de casa. E depois tem quatro jogos. Depois não, ainda tem quatro jogos em casa. Então é possível. Pelo menos quatro vitórias, se eu não me engano, são quatro jogos em casa que o Corinthians ainda vai fazer. Então, se de acordo, né, com a produção aqui, se quatro vitórias eram necessárias, acho que bem possível mesmo. Só fazer o dever de casa, né? Você já vê uma diferença muito grande de trabalho do Oswaldo pro Fábio? Muito cedo, né? Não dá nem pra comparar, muito cedo. Não dois dá. Jogos. E também não tem culpa, né, da eliminação, né? Não. Não tem. Até achei que ele não foi mal na quarta, né? Porque o Corinthians? Não, o Corinthians foi mal. Tá. Muito mal. O Corinthians... Mal fui eu, o Corinthians foi. Foi péssimo, é verdade. Só pra finalizar mesmo, é que o Oswaldo mudou a posição do Romero e do Guilherme no jogo. E isso fez o Corinthians marcar o primeiro gol, né? Então, ele não tem culpa, né? Quem tem culpa são os jogadores e a diretoria. E quem lembra bem de Corinthians e Flamengo no primeiro turno, né? Jogo polêmico. O carrinho que o Fagner deu no... É verdade. No Ederson. No Ederson. Nem relou nele. O Ederson tá machucado até hoje. Até hoje não voltou. Foi criminoso. E tá aí o Fagner aí na seleção até hoje. Não, e o jogo acabou 4-0 pro Corinthians. Só que quem viu o jogo foi um placar completamente diferente. O Flamengo jogou muito melhor. Jogou, né? Muito bem. Até aquele gol do Corinthians lá, o jogo tava completamente diferente. Então. Verdade. O Flamengo estava melhor no jogo. Pois é, foi o primeiro tempo, o Flamengo poderia ter feito 2-0, 3-0 no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Flamengo tomou 1-0, o time acabou. Parou. Sentiu muito gol e acabou tomando 4-0. Foi um resultado mentiroso, que eu diria. Também acho. Com certeza. Foi um jogo muito mais parelho. Isso aí. Eu acho que o Corinthians vai ter muita dificuldade pra ganhar do Flamengo agora no Maracanã. Eu acho, na minha opinião, o Flamengo é plenamente favorito. Favoritaço a ganhar o jogo. Então eu acho que o Corinthians... Vai jogar aquele joguinho fechado, boa. Buscando 1-0. Você não acha que endurece o Corinthians, o jogo, pelas circunstâncias e a necessidade? Eu acho que é um jogo difícil pro Flamengo e pro Corinthians. Eu não acho. O Corinthians, óbvio, mas eu acho que é um jogo difícil pro Flamengo. E o Flamengo vem de derrota, né? Vem de derrota. Internacional, o Beira-Rio jogando mal. Jogando mal. E ainda mais nessa, em meio a essa polêmica aí, né, do STJD. Mas o STJD já recusou. O Flamengo voltou com os 3 pontos. Já tá? Voltou. Ah, não sabia. O Flamengo voltou. O que era óbvio, né? Que ia acontecer. É verdade. E Maracanã lotado, né? Já esgotou os ingressos. 53 mil ingressos. 53 mil. Não, já esgotou? Já esgotou. Caldeirão. Casa cheia. Caldeirão. Tanto para o Corinthians, tanto, obviamente, para Mas o Flamengo. A parcial é total de 53 ou 53 para a torcida do Flamengo? 53 para a torcida do Flamengo e ainda resta uma carga de 5 mil ingressos para a torcida corintiana, que também já foi esgotada. Ah, tá. Nossa, mas que estranho, só 58 mil no Maracanã, eu acho que cabia 70 mil. É por causa da reforma, né? É. Ainda não tá liberado tudo? Não, porque a reforma... Diminuiu, eu sei disso, mas eu achei que tinha capacidade para 70 mil, mas mesmo tem, após... Mas tem. Aí foi medida de segurança, talvez, isso, né? O APM, ou sei lá, o consórcio que administra o estádio, um dos dois não libera a carga total do estádio e acaba ficando apenas com 53 mil. E a carga é muito maior que isso, tem acho que mais 20 mil ingressos. Né? É isso mesmo. A gente viu, mesmo na abertura da Olimpíada e Paralimpíada, um número muito maior de pessoas. Sim. Acho que mais de 70 mil pessoas compareceram à abertura da Olimpíada. Então a questão vai pelo que o Leonardo disse. E seguindo aqui o programa, Cebolinha agora... Cebolinha apresentando. Cebolinha agora assumiu a arquibancada. Diego Souza desconhece o interesse do Timão e quer ficar no esporte. A situação para vocês, ele disse isso porque a situação do Corinthians não é favorável ou porque ele está feliz mesmo no esporte, o Vinícius? Olha, ele já recusou algumas propostas. Eu lembro em 2014, o Palmeiras foi atrás dele, acho que o Grêmio também. E ele não quis, ele quis ficar no esporte mesmo. Ele é um bom jogador, ele joga em qualquer... Nos grandes clubes do país ele joga. No Palmeiras teria vaga, com joga certeza. Joga no Palmeiras. Carece de um meia, disputaria, né? Disputaria a vaga, pelo menos, no mínimo. É. Assim como no Atlético, no melhor Flamengo. Melhor que o Cleiton ele está, né? É, melhor que o Cleiton Xavier. Você gosta do Cleiton na vida? Sim. Gosto, mas quando ele joga. É. E... bom, enfim, acho que seria um bom reforço pro Corinthians, mas ele não falou nada, o que é normal também, né? Não vai falar agora que o Corinthians está atrás dele. No meio do campeonato, o Sport está lutando para não cair. É, esse ano, né, o Diego Souza, pra quem não lembra, teve uma passagem meteórica pelo Fluminense. Fluminense. Disputou até a Florida Cup e voltou, né, pro Sport porque ele é realmente apaixonado por Recife e tal, gosta muito do clube e tem realmente um amor, né? Então é difícil o cara voltar, depois de fazer juras de amor, assim, voltar pro Corinthians, mas eu acho que é uma negociação muito difícil. O Diego Souza tem contrato até o final de 2017, se eu não me engano, mas é realmente muito difícil, ainda mais tratando do Corinthians, que é um time que vive uma crise financeira muito grande. Mas não sei, né? Se o Sport, porventura, for rebaixado à Série B... É, não sei. Tudo muda. É, é verdade. Sem dúvida. E o Corinthians, por exemplo, pode ir pra Libertadores? É, pode atrair, né? É, acho que é por isso que ele não demonstrou interesse de ir pro Corinthians, justamente pela situação do Sport. Se ele fala que quer ir pro Corinthians na situação, vai ficar feio, vai manchar um jogador que é tão identificado com a torcida do Sport. Sim. É, realmente. E se o Diego Souza realmente for para o Corinthians, eu acho que o meio-campo dá uma baita melhorada, não é, João? É, ele não é exatamente assim um criador como era o Jadson, né, o Renato Augusto, mas ele é um cara muito perigoso, chega muito no ataque, faz até bastante gol de cabeça, né, até pela altura dele. E eu, com certeza, agregaria muito, né, nesse setor de criação mesmo, né, de armando jogadas. Né. Bom, e já que o clima no Corinthians não é tão favorável, o ex-presidente André Sanches faz questão de piorá-lo, né? É, eu ia falar isso em aí. Em entrevista... A rádio Estadão, se eu não me engano, não foi? Acho que foi a Bradesco. A Bradesco? É. Muito bem. É, afirmou que Rodriguinho, o meia do time, já chegou de ressaca em um treino. E ele não falou só isso, né? Ele falou que ele queria bandidos bons no Corinthians. É. Agora eu te pergunto, o que seria senhora. Bandidos bons, né? É aquele que te rouba e mas faz. Não sei, não te mata. É, eu acho que é rouba, isso. Eu acho que é essa a ideia. É, porque, por exemplo, no caso, ele falou que o maior bandido bom que ele trabalhou era o Emerson, o Sheik. Porque o Emerson, apesar de que ele era campeão, ou seja, ele fazia a parte dele, honrava a camisa, mas ele falava, ó, no dia seguinte, não irei no treino, ele falava que ficaria dois meses sem jogar após o Corinthians ser campeão de algum campeonato. É por isso que trouxe o Jô, né? Ah, não sei, né? Por isso que? O Jô tá batizado agora, né? É verdade. Ele disse que deu uma mudada agora. Ele tá batizado, agora acredita... Evangélico? É evangélico. E vocês viram? A família tá dando apoio, né? Então ele falou que saiu dessa vida da Night com o Ronaldinho, que ele gostava. Você viu que ele falou que quer puxar o Ronaldinho pro mesmo lado? É, ele falou do Ronaldinho. Eu duvido. Ah, eu o Ronaldinho, duvido. Eu acho impossível. Que o DNA dele é da Night. O Juanel que gosta bastante, né, do Ronaldinho. Ah, o Ronaldinho é ídolo, né? Acho que pra todo mundo aqui da bancada. É o rei do drible. O bruxo. É. Exato, mas bruxo. Daria pra fazer uma seleção com esses bandidos bons, né? No futebol brasileiro que já tivemos. Nossa, opa, Edmundo, Romário, nossa, se a gente ficar listando aqui... Não, no Corinthians junto com o Sheik, o Jorge Henrique, mano. Jorge Henrique. Ele citou, é verdade, ele citou o Jorge Henrique, o Christian, o Elias. Elias? Valdívia? Ele falou Elias. É? É. O Elias tem aquela bandido? Carinha lá de bobo dele. O Elias não curtiu o Michael? Nossa. Bom. Vocês não lembram dessa história, velho? Lembro. Vamos deixar aqui nos bastidores mesmo, né, Juan? E pra fechar aqui o bloco do Timão, vamos à escalação de amanhã. Walter no gol, Fagner na lateral direita, Wilson e Balbuena no miolo de zaga e Wendel fechando a defesa. Camacho, Romero, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marquinhos Gabriel no meio campo e no ataque, Guilherme. É uma escalação que dá pra fazer alguma pressão no time do Flamengo, não é? Mas não dá pra fazer milagre também, né? É o melhor que tem no momento, né? É. Não tem outro pra pôr, foram esses. As fases de São Paulo e Corinthians... infelizmente, não estão ao que o torcedor espera, né? Mas eu acho que no ano que vem essas equipes conseguem se reestruturar. Tem que ver como que vai ser os reforços, né? Porque falta muito dinheiro para ambas as equipes, né? É, e depende muito do planejamento também, né? Como diria Chico Lang, volta, Tevez, pelo amor de Deus. Volta, Carlito! Volta! Muito bem, segunda-feira repercutiremos tudo sobre o jogo entre Flamengo e Corinthians, mas agora vamos falar do líder do campeonato, solta o hino do Palmeiras! Quando surge o alviverde imponente, É, e no mesmo horário do jogo do Maracanã, o líder do campeonato enfrenta o Sport na Arena Palmeiras. E se vencer, tem muitas chances, na minha opinião, de abrir 6 ou 7 pontos de diferença pro Flamengo. E aí mata o campeonato, né, Vinícius? Não, acho... ainda não. Bom, o Cuca fala uma contagem de Palmeiras ganhar mais 4 jogos, porque se o Palmeiras vencer 4 jogos, que são em casa, o Flamengo teria que ganhar 6 dos 7 jogos. É difícil demais. E a tabela do Flamengo é muito difícil. E já tem um jogo difícil agora, no domingo, né? Muito difícil, que eu diga Flamengo e Corinthians, não é um jogo fácil. O Flamengo ainda pega o Atlético Mineiro, pega o Santos, pega o Botafogo, pega o Atlético Paranaense. São jogos muito difíceis. O Palmeiras em casa enfrenta o Sport, Internacional, Botafogo e Chapecoense. Se o Palmeiras vencer esses 4 jogos, fica tudo mais fácil pra vencer, conseguir o Enea Campeonato. São 4 pontos. O Palmeiras precisa vencer o jogo domingo, é um jogo muito importante. Não pode perder ponto, não pode de forma esse alguma. Esse tipo de jogo não pode, né? Principalmente porque é um time que tá brigando pra não cair, né? Exato. Não até pode mesmo contra o Chapecoense. Não tá pode. No meio da jogos tabela. Em casa não pode perder ponto. O Palmeiras mas tem que ganhar o esse jogo jogos. Aí do Botafogo vai ser muito difícil. Muito difícil. O Botafogo tá numa crescente. Mas danada. Tem que ganhar. Se você quer ser campeão, você tem que ganhar os jogos certeza, em casa. Com certeza. Até porque se o Palmeiras ganhar os 4 jogos, o Flamengo tem que ganhar os 6. É, faltam muito 7, o Flamengo tem que ganhar 6. Ou seja, o Flamengo vai ter que ganhar um jogo, por exemplo, do Atlético Mineiro lá em Minas, que é muito difícil. Que é na rodada-chave, eu diria, do campeonato. Mas o Palmeiras também não pega o Atlético fora de casa? Pega também o Atlético Mineiro. Então, isso que eu ia falar. É importante o Palmeiras ganhar os jogos em casa, porque ele vai pegar Santos na Vila e o Atlético Mineiro em Minas, que são jogos dificílimos, entendeu? Na próxima rodada, é Santos e Palmeiras, e Atlético Mineiro e Flamengo. Na próxima rodada. É a rodada-chave, né? Diria que é uma rodada-chave. Se o Palmeiras, por exemplo, consegue um empate na Vila, que eu não acho nada fora do normal, até porque o Santos não tá jogando bem, e o Flamengo empata, o Flamengo perde pro Atlético Mineiro, acho que já fica muito difícil. É, esse tipo de jogo aí o Flamengo tem que vencer e o Palmeiras perder até mesmo, além do resultado, mostra também que o Flamengo ainda vai estar na briga, né? Demonstra a força do elenco, né? Sim. É um jogo muito difícil o Atlético Mineiro lá, né? Exato. E o Flamengo contra o Internacional jogou muito mal. Segundo tempo, principalmente, o Inter poderia ter feito 3-1, poderia ter feito mais gols. Sim. E o Palmeiras conseguiu o grande resultado contra o Figueirense lá em Florianópolis. É, isso mostra até mais por que o Palmeiras é o primeiro colocado. Porque consegue fazer o seu dever... Algo a mais. Como você sempre diz, porque consegue ganhar do time que está na zona de rebaixamento com autoridade. E o Flamengo leva uma virada pro time que também está perto da zona do rebaixamento, né? É isso, né? O Palmeiras, ele tem que pensar só nele, porque está na frente. Só que, sim, já tem uma vantagem boa, né? Então, acho que essa conta de 4 jogos, eu acho que é isso mesmo. Porque se pros outros faltam 7 rodadas, pro Palmeiras faltam 6. Ou até mais, inclusive. Se o Flamengo... Até menos, né? Até menos, desculpa. Se o Flamengo perder pro Corinthians, enfim. Eu nem acho que o Palmeiras tá jogando tão bem. Só que o Palmeiras tá conseguindo... É o mais regular, né, Vinícius? É o mais regular. Consegue vitórias. Tá conseguindo as vitórias, pra quem não sabe, o Palmeiras tem 26 pontos no retorno. Nenhum clube conseguiu ainda isso, só o Botafogo passou agora. Mas tem uma rodada a mais. E nenhum clube nos pontos corridos conseguiu fazer essa pontuação ainda no Campeonato Brasileiro. E detalhe, o Palmeiras foi o único time que ganhou do melhor mandante na casa do mandante. Que foi o Atlético Paranaense. Entendeu? O único time que ganhou lá foi o Palmeiras. Então, sim, prova que o time do Cuca, quando tem que fazer, faz. Entendeu? E que prova também que pra ser campeão tem que ganhar dentro e fora de casa. E o Palmeiras tem a melhor campanha como visitante. Exato. Na minha opinião, o Palmeiras só não é campeão se fizer muito esforço. O título tá na mão. Tá na mão. Eu acho que tem algo a mais. Tem uma tensão. O Palmeiras não vence o título nacional 21, faz, 22, né? faz 22. 22 anos. E não perdeu em 2009. Perdeu. E 2008 também perdeu sim, o título, mas não, né? Mas 2009 foi pior. 2009 foi mais marcante. Mas 2008 também o título tava na mão, né? E a torcida começa a lembrar disso e fica uma tensão muito forte. Eu sinto, pra mim, por exemplo, no primeiro tempo contra o Figueirense, senti uma tensão, fica aquele nervosismo, são 22 anos sem títulos, é muito tempo. É verdade. Isso vai na cabeça dos jogadores, entendeu? Bate no psicológico. É muito complicado isso. Então tem que segurar essa tensão. Agora vamos falar um pouco do grande adversário do Palmeiras, que é o gramado, né? Porque, nossa, na minha opinião, o Sport não é. A expectativa para o estado do gramado, que estava ruim na partida contra o Grêmio na última quarta-feira, deve piorar e Dudu também faz a sua reclamação. É, tá tipo um pasto mesmo, né? Tá uma situação muito ruim, várias marcas dentro do campo, e isso atrapalha muito. Até porque o Palmeiras é um time que tem bastante qualidade, né? E precisa desse jogo rápido, dessa bola rolando no gramado, né? Na própria casa. Então prejudica demais. Alguém? Ah. Pode falar a escalação que você quer dizer. A própria escalação do Palmeiras é Jailson, Jean, Mina, Vitor Hugo e Egídio. Moisés, Tietchan e Zé Roberto. Roger Guedes, Dudu e Lucas Barros. Zé Roberto no meio no campo. No meio. Isso. Bom, no segundo bloco... Barros, você falou? Isso, Lucas Barros. No segundo bloco faremos os palpites, mas agora é hora de descer a serra. Vamos falar do Santos. Toca o hino do peixe. Agora quem dá bola é o Santos. É, o Santos que às 7h30 deste domingo encara o Chapecoense na Arena Condá. E a parte positiva para o Peixe é que a Chapecoense vai com o time reserva por conta da Sul-Americana. É. Pois é, mas é um jogo muito difícil ainda para o Santos, né? Enfrentar a Chapecoense Santos lá... Santos tá mal, né? O Santos... Mas a Chapecoense com o time reserva, Vinícius? Ah, mas eu não acho fácil um jogo, né? Ainda mais pelos jogos que o Santos vem fazendo, né? Empatou com o Grêmio reserva na Vila Belmiro. É, jogou muito mal contra o São Paulo. É que o São Paulo ainda perdeu muitas chances. O jogo contra o São Paulo, o placar foi mentiroso. É. Não era pra ser 1-0 pro Santos. Jogou mal pra caramba. E contra o Internacional foi horrível na Copa do Brasil. Dos piores jogos. Titular. Intermisto também, não foi? Inter quase reserva. Quase reserva. Com três titulares. Exato. Não, o Alex é banco. Não, o Alex é titular. É titular? Atualmente é titular. Ah, tá. Mas se serve de alento para o torcedor do Peixe, Vitor Bueno está de volta, né? O artilheiro do Peixe. Esse fez muita falta, né, no último jogo, né? Artilheiro do Santos sendo campeonato? Paulinho jogou no último jogo, Nossa né? Senhora. Paulinho. Meu Deus. O Flavião gosta do Paulinho. Meu Deus, Flavião. Olha lá a cara dele de felicidade. Ah, adoro o Paulinho. E entrou o Vitor Longini no último jogo também. Rafael Longini. Outro desafeto aí do Flavião. E entrou também o Rodrigão. Nossa, juntou esse todo o meu. Esse Flavião gosta. Ele gosta. E o Vitor Bueno, pra mim, tá sendo o melhor jogador do Santos do campeonato, sem dúvida alguma. É o mais regular. Disparado até. Ricardo Oliveira caiu de produção. Lucas Lima caiu de produção. Thiago Maia caiu muito de produção. Thiago Maia, depois que voltou da Olimpíada, tá jogando mal. Mas um que mantém o nível também é o Renato. Esse cara joga de terno, né, meu? Renato é bom jogador mesmo. E o Zeca, você acha que eu acho que ele caiu um pouquinho. Eu prefiro o Vitor Ferraz. Caiu de nível. Um time inteiro, né? Nos últimos jogos, caiu um pouco de nível, né? Eu gosto do Vitor Ferraz, o lateral direito do Peixe. Ótimo lateral. Mas em compensação, surgiu um jogador novo aí, o Nogueira. O zagueiro, né? Apareceu no amistoso e agora fez tem conquistado. Gol, né? É que ele tava machucado. Ele tava machucado e aí ficou era um tempo machucado. Muito tempo. Universidade de Chile, né? Não, acho que ele jogava no campeonato argentino. Tanto é que... Banfield. Ele foi até considerado a revelação do campeonato argentino. Ah, tá. Não sei porque eu falei lá o... Bom, e além de Diego Souza rejeitar o Timão, agora é a vez de Grafite rejeitar o Peixe. Na verdade, foi o Peixe que rejeitou o Grafite. Ao contrário. O Peixe rejeitou o Grafite. Já tem dois centroavantes, pra que mais um? Mas anteriormente tinha sido o contrário no início do Campeonato Brasileiro. O Santos queria o Grafite e o Grafite não queria o Santos. Ele tava numa fase boa e o Santos, apesar de que tinha o Rodrigão, mas ele não tinha estreado ainda, né? Então tinha aquela dúvida do reserva do Ricardo Oliveira. O Grafite tá se oferecendo pra todo mundo, né? É. Ele se ofereceu pro Palmeiras. Ah, é? O primeiro clube que ele foi no Palmeiras, mas o Palmeiras recusou. Não duvido que se ele for oferecido pro Corinthians, que ele seja contratado. E pro São Paulo também. O que espantou o Santos foi o alto salário do jogador, né? Exatamente. E o Santos não tem esse dinheiro pra pagar o atleta. Vai colocar o cara de 37 anos, se não me engano. 37. Pra ser terceiro reserva? Difícil, Ricardo Oliveira, né? E já tem o Ricardo Oliveira, exato. Pois é, o Grafite não quer jogar a Série B de jeito nenhum, né? Na opinião de vocês, ele tem lugar em algum grande time do Brasil, Leonardo? Eu acho que tem sim. Eu acho que o Grafite, mesmo com toda a idade que ele tem, ele é melhor que muito centroavante. O Romero... Marquinhos Gabriel, Chaves, meu Deus. Ele é melhor que todos esses. Olha, qualquer um aqui é melhor que o Chaves. Toda vez quando fala do São Paulo, Chaves, ele fica... Ele pode até falar do São Paulo, mas ele acha uma maneira de colocar o Chaves no meio. Isso. Não, mas Chaves, ele horrível, odeia o Chaves. Jesus. O Chaves, além de ruim, é feio, né? Nossa Senhora. Eu tenho pesadelos com ele. Já o Diego. De qualidade? Vocês viram o goleiro do Grêmio? O Léo? É o Léo. Que programa... Bonito, né? Mas o Diego é bonito, o Diego é feio. O Diego é feio. Terminado você hoje, vai né? falar, o Diego é feio? Meu campista do Flamengo. O Diego é feio? Acho na média brasileira. Nossa Senhora, a média tá boa então, hein? É. Ó, oh, Mais um que a Diego. Diego é bonito, pô. Não tem o que falar, meu. Bom, mas vamos voltar Rodrigão a falar do peixe. Vamos voltar Rodrigão a falar é do bonito. Peixe. Amaral. O nosso foco é o peixe, Juan. Mais tarde a gente fala Amaral. Aí dos galãs do Campeonato Brasileiro. Amaral, olho no peixe, outro no gato. Ô, João, na sua opinião, o Santos corre algum risco de não se classificar para Libertadores? Nenhum. Para Libertadores, diretamente, corre bastante risco, né? Mas para Libertadores tá consolidando, né? Assim como o Botafogo, né? Acho que é muito difícil o Botafogo perder tanta força e acabar fora desse G6. Bom, já falamos bastante do peixe. Agora vamos para o segundo bloco. Voltamos já! Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. certos, eu aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta para a sequência do Arquibancada MAC e vamos direto aos palpites. É o momento mais apreciado aqui dos comentaristas do Arquibancada. E vamos direto para o jogo do São Paulo no Morumbi, 5 horas da tarde no sábado, Vinícius. 1-0 São Paulo. Opa, Leonardo. Gostou, Leo. Né? Gostou. 2-0 São Paulo. Rua. Que o bombom me traga sorte. 2-0 São Paulo. João. 2-1 São Paulo. Muito bem. Então, São você, Paulo. Você. Eu? É. 3-1 São Paulo. O bombom. Bom, e no domingo, o jogo do São Paulo. Peraí, eu esqueci do Diego aqui. Meu Deus. Diego, qual é o palpite pro jogo? 2-1 pro São Paulo. Opa, todo mundo apostando aí no São Paulo. Lembrando que o jogo do Tricolor é o único que ocorre às 5 horas da tarde no sábado, porque no domingo, também às 17 horas, no Barradão, o jogo dos desesperados. Vitória e Cruzeiro no Barradão. 2-1 pro Cruzeiro. Cruzeiro? Empolgou. Vale lembrar que o Cruzeiro tá desgastado do jogo de quarta-feira e o Vitória treinou a semana inteira, né? 2-1 pro Cruzeiro. 2-1 Cruzeiro? Tá bom, Léo. 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro também. Caramba. 2-2. 2-2 e você, o Diego? 1-1. 1-1? Só eu que vou de Vitória? Vou de 2-1 Vitória. Eu acho bom o time do Cruzeiro, não acho ruim. Se o time do Vitória é horrível, diga-se de passagem. É horrível. Mas quando sem joga Marinho. No Barradão... Mas tá sem complica. O Marinho também, né? É, Robinho tá fazendo falta, diferença, né? No Cruzeiro, hein? Tá jogando bem. Mas agora é o... Eu acho bom o time do Cruzeiro, eu não acho ruim. Mas o Vitória tem o ataque dos sonhos, né? Chiesa e Zé Love. Vai, continua. Nossa. É, vamos seguir aqui, porque, meu Deus. No Maracanã, o palco maior do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians. Flamengo 1, Corinthians 1. Por que esse palpite? Por que será? É o meu palpite, Flamengo. Não, mas por quê? Por quê? Ah, porque eu acho que o Corinthians vai complicar o jogo. É? É. Eu acho que... O gol do Diego do Flamengo. E você, Léo? 1-0 Flamengo. 2-1 Mengão. 1-1. Ô? 1-1. Eu vou de 3-1 Mengão. O Isu falou 1-1 e ninguém fala nada, né? Mas tudo bem. Mas pode complicar, pô. Pode. Você acha, né? 3-2 Mengão. 3-2 Mengão. Mudou o palpite. É. Deixar mais parelho o jogo, é. Aí, na sequência, peraí, que tô ruim aqui de vista, peraí. Palmeiras Sport na Arena, no Allianz Parque, às 5 horas da tarde. Agora eu quero saber, Vinícius, Palmeiras Sport. 2-0 pro Palmeiras. Ah, é? É. Por quê? Não, tá jogando bem, né? Eu vou na mesma, 2-0. 2-0, você? 2-0 também, velho. Empolgou, 3-0. Você, o Diego. 3-0 Palmeiras. Vou de 2-0 também, vou com a maioria. Pois é, nas contas de alguns aqui, o Palmeiras abre 6 pontos já, né? Se o Flamengo empatar e o Palmeiras tá ganhar, agora, né? É. Então. Pois é. Aí, meu aí entrega a taça já, acabou. Mas pode mostrar. Mas não, 6 pontos dá pra buscar. Dá. Dá sim, olha a cara do Vinícius. É, se vocês estivessem aqui no estúdio, saberiam o que Vinícius Henrique faz. 6 pontos dá pra buscar totalmente, não... Exato. E aqui na sequência, né? Um grande clássico, acho que o maior clássico do futebol brasileiro. Na Arena do Grêmio teremos o Grenal às 5 horas da tarde. Difícil, hein? 1-1. 1-1? 2-2. Eu tô com a impressão de que o Inter vai complicar esse jogo. 1-0 Inter. Também acho. 1-0 Inter. 1-0 pro Grêmio. Opa, vou de 2-1 para o Colorado. E na sequência, Coritiba e Fluminense às 18h30 no Couto Pereira. Eu acho que o Fluminense vai complicar, hein? 2-0 Coritiba. 1-1. Pelo bem do meu cartola, Coritiba 1-0. Meu Deus. 1-1 também. 1-1. Eu vou de coxa. 3-1 pro Coritiba. E no Independência, aí, Atlético Mineiro e Figueirense. Acho que todos vão de Atlético. Fred de novo, o artilheiro, né? Mais uma vez. O cara joga muita bola. Impressionante. Todo você queria ir no Palmeiras? Muito. Queria no meu time. Ah, é? Queria no meu time, muito, muito. Queria o Fred no meu time. Acho ele o melhor centroavante do país, disparado. 3-0, Atlético Mineiro. 3-0? Hat-trick do Fred. Meu Deus. 4-0, fora o Bahia. Opa. 5-1. Nossa! Não, mas não é impossível, não. 8-0. É que eu tô com todo o time do Atlético Mineiro no meu cartola. Eu tô com 7. O cara então... vai nos palpites de acordo com cartola. Mas eu monto meu cartola de acordo com meus palpites. É isso mesmo. Eu tenho um 7 do Atlético Mineiro. 4-0. 3-1 pro Atlético. Eu vou de 4-1 pro Atlético Mineiro. Nossa, falou de mim, mas colocou um gol a menos só. Meu Deus do céu. Bom, e na Arena Condá, Chapecoense e Santos às 19h30. Flavião, quanto vai ser aí? 0-0, Flavião? Tá triste, pô, Flavião. Tá triste, Flavião. E você, Vinícius? 1-1. 1-0, Chape. 1-0, Santos. 1-1. 1-0 pra Chape. Eu acho que dá peixe. 3-1 peixe. Ó. E olha por só. Último e menos importante, América Mineiro. Brincadeira, importante. Tô brincando. E por último, mas não menos importante, América Mineiro e Atlético Paranaense no Independente. Nossa, que joguinho. 2-0 Furacão. 0-0. Nossa senhora. 2-0 Atlético Paranaense. Vai ser um dos piores jogos do campeonato. É, por isso que eu disse. 1-0 pro Atlético. Eu acho que 1-0 pro Atlético Paranaense também. Fechamos os nossos palpites. Segunda-feira repercutiremos a rodada. Mas agora é hora de falar de seleção brasileira. Solta a vinheta da Canarinho. Brasil! Brasil! E hoje, na sede da CBF, o técnico Tite fez sua terceira convocação e praticamente manteve a base. Vamos agora a ela. Alisson. Os goleiros, Alisson, Alex Muralha e o Everton, do Atlético Paranaense. Zagueiros, foram 5. Gil, Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e RC, Rodrigo Caio. RC. Onde que o Rodrigo Laterais. Caio Laterais. Oi? Onde que o Rodrigo Caio São Paulo. Ah, tá bom. Coincidência. Qual a cor do microfone do Luiz? É, tranquilo. É, coincidência. Laterais, Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Já os meio-campistas, Casemiro, Fernandinho, Juliano, Lucas Lima, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e, por último, William. E para fechar, os atacantes, Douglas Costa, Roberto Firmino, o menino Gabriel Jesus e Neymar. Ah, tá. Falou do Jesus agora? É, só o menino Jesus, ô louco. Para manter a... Jesus que no Palmeiras não tá jogando nada. Imparcialidade. Desde que voltou da seleção, não tá só fazendo... Só perde gol, impressionante. 10 jogos. Nossa, tá louco. E um gol. Exato, tá jogando mal, Jesus. Será que ele tá deslumbrado agora? É. Cara, eu acho que jogador vendido, eu acho que muda o jeito de jogar. Eu nunca vi um jogador vendido jogar bem, sabia? Exato. Na seleção não treina e acho que um jogador vendido, acho que é diferente a cabeça dele, sabe? Será? Preocupação em lesão também. E ele é muito novo também, né? Muito novo. Já tá pensando em levar os amigos pra Manchester. Ele tá montando um esquema. É, ele deu uma entrevista falando que escolhendo os amigos que ele vai levar. Que ele vai levar pra Manchester pra montar o staff dele, tá focado. Já aconteceu isso já com o Palmeiras uma vez. Roberto Carlos foi vendido em 95. O Roberto Carlos tava jogando muito bem. E ele foi vendido e parou de jogar. Foi um desastre. É, mas voltando aqui à convocação da seleção, temos o retorno de Douglas Costa e Rodrigo Caio. Douglas Costa no lugar do Tyson, né? E o Rodrigo Caio no lugar do Oscar, que, na minha opinião. Nossa, não vem jogando nada há muito tempo. E o Lucas Lima também não merece essa convocação. Mas eu acho que ele só foi convocado porque não há grande concorrência no setor. É, também acho. Ah, tem o Cleiton Xavier, né? Brincadeira. Nossa. Antes o Diego Souza na seleção do que o Lucas Lima. Tá jogando mais. Mas eu ainda sinto muita falta do Lucas na seleção. Não sei porque ele nunca é chamado. Ele e o Diego Alves, tem alguma coisa. Sim, o nosso Diego Alves, monstro. Esse é um injustiçado, né? Eu fico pensando, imagina esse time da seleção com o Diego Costa, cara. Belo ponto. Diego ia ser bosta. Sensacional, cara. É, mas o Tite afirmou que deve manter. O que ele falou? Diego. Ah, a gente já sabe o que ele vai B dizer. E o resto, Osta. Cara, eu acho muito bom o Diego Costa. Mas o Tite afirmou que deve manter a base do time titular. A única dúvida é em questão somente do Casemiro, mas o Douglas Costa vai ser banco. Contextualiza o ouvinte aí, por favor. Explica aí, vai. Eu vou explicar. Ele convocou um a mais, um jogador a mais em relação às outras convocações, porque o Casemiro ainda é dúvida, que se recupera de uma lesão no perônio. Ainda no Real, jogando no Real Madrid. Eu falei isso há 3 meses. E... A primeira vez foi muito engraçada. Mas... É, já acabou a graça. Então, é o Isa, né? Ele que falou do Peroni. Mas você que pediu. Porque ele se recupera de uma lesão do Peroni, vou falar o quê? Não foi por isso, juro por Deus, era só para... Vamos focar aí, pessoal, vamos aí. Vamos, então. E chamou o Rodrigo Caio justamente pela versatilidade do atleta, que atua tanto como zagueiro e como também volante. Vocês acham que... Essa versatilidade foi bem implementada pelo Tite, bem escolhido, ou caberia outro jogador somente dessa posição? Vai, João. É o que eu ia falar. Acho que caberia a volta do Luiz Gustavo. Eu acho que não sei se pra titular, mas é um bom... Tchau, Luiz. Mas só porque você parece com ele? Eles são irmãos. Porque ele é ruim. Eles são bons. Ele é bom, pô. Ele sabe, ele é um bom jogador, pô. Ele é bom, sim, também acho. Na época da Copa do Mundo, eu acho que foi injustiçado. Tinha que carregar o piano sozinho. Paulinho subia muito e ficava ele sozinho pra marcar. O Oscar não fazia nada, era um morto ali no meio campo, não se apresentava pra pedir bola. O Oscar na Copa do Mundo começou bem, mas depois... Não, acho que quem foi injustiçado na seleção foi o Fred. por razões óbvias. A bola não chegava nunca no Fred e o Fred joga muita bola. Fala, Diego. Será que o Ganso não teria espaço nesse time aí? Ganso nem joga no Sevilha. Não tá jogando no Sevilha. É. Olha. Como o Gabigol, que também não está jogando na Inter de Milão. E eu acho que os dois têm esse tempo de adaptação ao futebol europeu e podem voltar a outras convocações com o Tite. Dá tempo de alcançar a seleção até a Copa do Mundo, com certeza. Sabe quem tá fazendo gol? Alexandre Pato. Tá fazendo, verdade. Fez gol aí na Europa League. Fez gol ontem, inclusive. Tá jogando bem. Né? Não, fez um gol, um bonito gol. Ah, é? Foi bonito. Qual que era o adversário do Villarreal? Putz, Osmanlıspor. Como é que é, Juan? Osmanlıspor. Nossa, time da Turquia. Senhora. É que o Tite teve aquela briga com ele na Copa do Brasil com o Corinthians, né? Sim. Quase bateu nele. Foi. E acho difícil chamar ele, mas o Pato tá jogando bem agora. Mas eu acho que o ataque da seleção brasileira é muito acirrado. Ele, na minha opinião, mesmo jogando bem, não tem chances. Eu acho que ele tem espaço, na minha opinião. Eu acho que ele tem muito talento pra jogar. Mas ele tem que concorrer com Gabriel Jesus, Douglas Costa, Firmino, Gabigol, e na minha opinião ele tá atrás de todos eles. Olha, disputando com o Firmino, acho parelho. É, concordo. É? Eu acho que ele ainda vive melhor fase e está em um melhor time também, né? A diferença é que o Firmino joga numa liga que é difícil de jogar. Mais difícil do que o espanhol, né? Se jogar na Inglaterra do que jogar na Espanha é muito mais difícil. Gol, e você falou do Luiz Gustavo, eu prefiro que chame o Rafael Carioca do que o Luiz Gustavo. Olha, o Rafael Carioca eu gosto também, mas o Luiz Gustavo, eu acho que até que ele não voltou ainda pra seleção, que ele ficou um tempo lesionado. Que ele é ruim. Não, ficou lesionado, né? Ele foi até cortado, né, da Copa América, né? Porque ele machucou gravemente, mas a gente pode até esperar que ele retorne no ano seguinte, porque o Luiz Gustavo é presença na seleção há uns 3 anos, se eu não me engano. Mas eu não sei, eu não gosto muito dele. Eu acho que ele não tem muita qualidade no passe, entendeu? Eu acho que ele só marca mais do que ele cria. Uhum. E a convocação do Gil? Eu não entendo, eu acho que é pura cordialidade entre Tite e Gil, porque ele não joga na seleção e joga em uma liga bem... Chinesa. Na minha opinião, jogador que joga defasado. Na liga chinesa é jogador aposentado. Se bem que o Renato Augusto... ele vem jogando muita bola. Tá fugindo na regra. Mas é exceção, né? É exceção. Mas se comparando com os outros aí, você não vê. Ô, Léo, você acha que se o Renato Augusto continuar desempenhando esse ótimo futebol que vem desempenhando na seleção brasileira, pode ser contratado por algum grande europeu? Ah, eu acho que sim, cara. Ele tá jogando bem na seleção, né? Ele saiu do Corinthians jogando bem e foi pra China, sei lá, não sei como é que tá jogando lá. Mas os jogos que o Tite chamou ele foi bem. Hoje não dá pra você tirar ele do time. Então eu acho que se ele manter o nível que ele tá jogando hoje, ele pode ser contratado, sim. É bom lembrar que o salário do Renato Augusto é bem grande, né? Então é bem complicado de tirar o cara da China lá. Até por, assim, preferência dele, ele vai ficar lá. Ah, mas pra Europa eu acho que ele iria. É 5 milhões o salário dele. Ele falou que tem vontade. Acho que é 5 milhões por ano. Não, por ano? Não, é mais. Mais? Eu acho que é mais. Eu acho que é mais de 1 milhão por mês. Tá quase? Não. Ah, isso sim. Meu Deus. Pelo menos 12 milhões, né? Fora as bonificações, né? Os carrinhos que ele deve ganhar também. Opa. Se até o Douglas ganhou, né? O no... que foi? Pastel de flango. De flango. Catupili. De cachorro. mas é verdade, todo mundo sabe que chinês com cachorro. Não é seu problema, porque foi engraçado, de cachorro. Nossa. Tem campeão mundial com isso. Ah, lembrando que o Renato Augusto também, antes de sair do Corinthians pra China, recusou a proposta do Schalke 04, que é um time... É verdade. É um time bom, né? Mas ele disse, na época que estava cotado para deixar o Corinthians, que gostaria de jogar a Champions League, mas só por um time mais, assim... É, porque o Schalke não é um time de primeira escalão. Um time gigante. Não, digamos, ele assim. Quer jogar no Barça. Ele quer jogar no Bayern de Munique. Deixar o no banco, né? Mas aí vai ser banco. Beleza. Então, bom, agora vamos para a polêmica envolvendo convocação e seleção e brasileirão, porque os times que, principalmente Flamengo e Palmeiras, meio indiretamente fizeram um pedido a Tite para que não convocassem seus principais atletas. Isso deve acontecer? Ou não? Ou a prioridade é a seleção brasileira, João? Ele deu essa entrevista aí no Bem Amigos, né? Bem lembrado. E ele disse que levaria em consideração, mas ele disse que a prioridade é a seleção. E você concorda? Então, não, é a prioridade dele, pô. Ele vai pensar no clube. Se fosse, acho que se o Palmeiras não jogasse contra o Santos, que acho que é o período que o Gabriel Jesus perde esse jogo, então não é? Não, o jogo contra o Santos é no próximo domingo, sem ser esse agora, o próximo. E o jogo contra a Argentina é só no dia 10 de novembro. Eu acho que é contra o Atlético Mineiro. Ah, isso. Eu lembro que era um jogo importante, mas é um jogo importante, né? Então acho que, vamos supor que fosse mais pro fim do campeonato ou com um adversário mais fácil, talvez ele não convocaria ou enfim, deixaria no banco, não sei, pra não desgastar o jogador. Olha, eu acho que assim, tem jogo da seleção, tem que parar o campeonato, cara. Isso a gente discute faz tempo. Isso eu queria dizer, a culpa não é do Tite. É do mau calendário que a CBF implementa. Eu acho que nenhum dos dois estão errados. O clube tem o direito de pedir pra não convocar, até porque tá pagando Palmeiras, Flamengo, tá pagando o salário e tá lutando pelo título. E o Tite também não tá errado de não convocar, então acho que não tem ninguém errado nessa história, não ser a CBF. Exato. Só pra citar, a gente vê agora o Gabriel Jesus, pega o jatinho no dia que vai jogar pelo Palmeiras, joga um dia anterior na seleção, vai pro Palmeiras, enfim. Também tem o caso do ano passado, né, o Renato Augusto, o Gil, e agora me falha a memória. Elias, isso, muito bem. Que jogaram na terça, eu acho que foi Venezuela, que eles jogaram. O Renato Augusto fez gol, inclusive, e jogou quinta-feira depois, quinta-feira, dois dias depois, contra o Vasco, né, no Rio de Janeiro, que o Corinthians acabou se sagrando campeão. Mas mostra também esse despreparo. E essa alegria, né? Eu sei que você ia comentar, né? Não, mas foi uma situação que eu lembrei. Primeiro falei do Palmeiras, né, então... O Neymar também já fez isso pelo Santos. Em 2012, se eu não me engano, ele jogou pela seleção. Um dia depois, ele jogou contra o Figueirense lá e jogou muito. E o Santos ganhou o jogo de 3-1. Jogou de azul ainda. Uhum. E seguindo aqui, o São Paulo. O Brasil... Olha lá, por quê? Por que será? Não é possível. É porque eu ia dizer sobre o adversário da seleção argentina, que é o adversário da seleção brasileira. Meu Deus. Se embala não todo. Perdão, você faz isso comigo. Edgardo Balsa convocou Bufarina do São Paulo, é por isso que eu ia falar do São Paulo. Exato, convocou Bufarina do São Paulo. O Balsa ama o Bufarini. É. Ficou 1000 anos tentando contratar ele. É cipá, talvez. Cipá. Convocou o Bufarini e Lucas Prato, que já vinha sendo chamado pelo técnico da Argentina. E os principais jornais da Argentina dizem que se perder os dois próximos jogos, Balsa não se sustenta. Se perder pro Brasil, eu acho que pra ele já era. E Colômbia. Brasil só pedreiro, hein? O complicado é que não tem, o Balsa chegou na mesma hora que o Tite, né? Não tem como você não comparar o trabalho do Balsa com o trabalho do Tite, né? Porque não ao mesmo como. Tempo... Mas será que na Argentina eles fazem essa comparação? Eu acho que fazem. Por isso que tem até mais pressão. Primeiro porque o Balsa não era a primeira opção. Não. É verdade. E era a terceira, a quarta opção. E foram muito infelizes na escolha, na minha opinião. Eles queriam o El Loco, né? Bielsa. Eles queriam o Sampaoli e não deu. Aí queriam o Loco Bielsa, também não ele deu. Ele tava muito cotado, ele foi até pedido demissão do Marcelli, né? Mas acabou não acertando. E sobre o Balsa, vai você. Vai. Exatamente. E o Balsa não tá dando certo. Eu acho o Balsa um treinador muito limitado. Ele, pra mim, ele é pragmático. Dá certo em times que não são bons. Ele é retranqueiro. Ele deu certo no São Paulo? Deu porque o São Paulo não tinha um time bom. A gente vê o resultado agora. Ele deu certo no São Paulo porque não tinha um time bom. No San Lorenzo foi campeão da Libertadores com um time limitado. E na LDU, idem. Então, ele não se acerta em times que tem grandes opções de ataque, principalmente de ataque e meio campo. Contraditório isso, né? Se você tem um elenco vasto e bom, você tem que ter jogar muito. É contraditório, mas é o Balsa, né? Vale lembrar que tem o técnico do River também, Marcelo Gallardo, que fez uma grande campanha com o River. Vence a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e a Copa Sul-Americana. É que o que eu acho que complica o Balsa também é a ausência do Messi, né? A Argentina sem o Messi tem 33% de aproveitamento nas eliminatórias, com o Messi é 100%. E outra coisa, a Argentina tem um time super ofensivo, né? Tem esse DNA pra frente e o Balsa é totalmente ao contrário, né? Então acho que isso pesa também. E ainda criticam o Messi, né? Criticam o Messi só na seleção. Só pra melhorar a situação. E aí sobra pro Higuaín, né? Perdeu um monte de gol e aí o Messi é o xingado, mas tudo bem. E o que dá pra projetar já desse jogo que vai ocorrer no dia 10 de novembro no Mineirão? Neymar e Messi, hein? Eu acho que faz tempo que não há esse confronto, né? Entre Neymar e Messi. No primeiro turno não teve, né? Que não jogou o Messi. Não jogou o Neymar também, acho. Ou jogou? Não lembro agora. Foi lá na Argentina. Eu acho que o Neymar jogou. O Messi acho que não jogou. Mas Neymar não tava bem. Eu acho que o primeiro grande confronto já houve, mas em que os dois estivessem equiparados é o primeiro, eu acho. Sim. E acho que a gente ficou... A gente ficou um tempo sem essa espera, por um confronto Brasil-Argentina, porque sempre gerou muita expectativa e ansiedade. Hoje em dia, acho que o brasileiro vai parar pra assistir esse jogo, né? O Brasil vai parar, com certeza. Acho que quem gosta de futebol vai parar pra ver esse jogo, né? Pode ver esse jogo mesmo, que foi 1-1, se não me engano, Gol do Lucas Lima, hein? Fez um belo gol. Mas as duas equipes desfalcadíssimas no último jogo. Não jogou o Neymar, não jogou Oh, nossa, não jogou. O Lavezzi, que tá na China agora, que não é nem mais lembrado, jogou aquele jogo lá. Nossa, é muito verdade. Bem. Mas realmente foi, por exemplo, citando esse último jogo aí, Brasil-Argentina, ninguém ligava muito. Hoje em dia, com o retorno do Tite, o bom futebol, todo mundo espera por esse jogo, né? E todo esse desespero da seleção argentina, que pode cair para sétimo lugar ao nossa. Final das da rodada. Não dá para imaginar a Argentina fora da Copa, né? Eu acho uma decepção. Com certeza. Eu ficaria muito triste. Eu ficaria também. Triste. Pô, futebol é muito triste. Cara, você ter uma Copa sem Argentina não é legal, né? Não. Principalmente sendo brasileiro, né? Brasil, França, Argentina. Tem que ter as melhores seleções, tem que ter. Né? E lembrando que mesmo a Argentina nessa fase ainda é líder do famoso ranking da FIFA. Que ninguém sabe qual é o critério que eles colocam. Nossa, é verdade. Nos times. E o Brasil é terceiro. Atrás da Alemanha. É o critério acho que mais confuso que eu já vi. Sim, ninguém entende nada. Se o Brasil, será que se o Brasil ganhasse da Argentina, poderia subir na tabela? Do ranking da FIFA? Sim. Acho que sim, né? Será que daí? Acho que sim. Mas acho que eles não ligam muito pra isso, né? Não sei. Eu eles não sei contam que eles até amistoso, então... É, eliminatórias eles contam sim os pontos. É, óbvio. E vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogaço. E é uma pena, né? A Argentina... Se a Argentina não ficar entre os cinco primeiros, eu acho ruim. Certo? E lembrando acho ruim pra Copa do Mundo. Que muitos cidadãos argentinos já cogitam a hipótese de não se classificarem pra Copa. Os brasileiros estavam cogitando, né? Sim. Antes do time chegar... Tava em sétimo, sexto? O Baus é o Dunga, argentino? Não. Eu acho que o Dunga não é nem treinador. É, também. Não dá nem pra comparar. Não, sério. Porque o Baus ainda tem duas Libertadores. O Dunga não tem nada. O Dunga nunca fez bom trabalho. Eu sei que não tem muita coisa a ver, mas a Holanda também tá numa situação parecida com a da Argentina também. Pode ficar fora da Copa. Verdade. E bom lembrar que a Holanda já ficou fora da Eurocopa, né? Mas é que a Holanda vive de gerações, né? A Argentina mas não, não acho que a geração da Holanda não seja ruim. Eu acho que tem muito potencial, sim. Ah, é? Quem? Eu acho. Não, os próprios jogadores da... Tem o Netherlands. Guerreiro, bravo guerreiro, né? Não, tem bons jogadores surgindo. Tem o Fosu Mensah, que joga no Manchester United. Como é que é? Fosu Mensah, volante. Tem 18 anos, se eu não me engano. Valeu. Promessa. Pô, o PSV, a maioria dos jogadores do PSV... Eu acho que o maior craque da Holanda atualmente é o Depay. Que é o... Depay, sei lá. Mas ele... E é o mais fraco. E ele é banco muito banco, né? Joga muito United. Mesmo. É joga verdade muito isso. Fraco. O quê? Que ele não tem... Não é ele que não gosta de ser chamado... Pelo sobrenome, porque... Por causa do pai dele. Porque ele não tem pai. Eu não sabia. Nossa, sério? Juro por Deus. E a Holanda é mais vice que o Vasco, que é né? Memphis, né? Sempre. A Holanda é mais vice que o Vasco, mais né? Mais vice que o Vasco. Não, sério. Os caras têm 52 vices da Copa do Mundo. Falar em Vasco, por enquanto é vice, né? Na Série B. Por enquanto é vice. É. Pode nem ficar entre os quatro, que fase, né? Vice na Série B aqui. Não, mas tem uma boa safra de goleiros, a Holanda. Tem ainda o Van Persie lá. Tá aos 30 e quantos anos, mas tá lá. Tem o Robin. Tem o Robin. Eu acho que aquele gol acabou com a vida dele. Tem Copa o interminável Kut. Aquele gol eu fiquei... Kut. Fiquei chateado, hein? Ficou, né? Fiquei chateado com aquele gol. Kut ainda existe? O Blind joga nunca onde? Mais vai Blind. Acertar. Eu acho que não existe mais não esse Kut aí. Nossa, ele, não. Ele joga ainda. Acho que ele parou. Não, joga. Ele tá no Feyenoord, se eu não me engano. No Feyenoord, que é o mesmo grupo do Manchester United. Sério? Pois é. Meu Deus. É interminável esse cara. Você pode ter certeza, o jogo da Holanda, ele tá lá. Bom, e aqui, antes de encerrar o programa, vamos à Europa fazer um bate-volta rapidinho. Solta a vinheta do avião. E antes de fechar o Arquibancada Mac, Diego vem com uma notícia quentíssima da Europa. Pois é, Luiz. O Neymar acabou de renovar o contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2021. O atacante que vinha sendo cobiçado por Paris Saint-Germain, Manchester United e Real Madrid oficializou o contrato com o presidente Josep Maria Bartomeu nessa sexta-feira na sede do clube catalão. O novo contrato consta a cláusula de rescisão do Neymar de 200 milhões de euros no primeiro ano, 222 milhões no segundo Pechincha, ano, né? E 250 milhões nos três anos restantes. Beleza, o cara vai ficar lá pro resto da vida. E o atacante também teve um aumento salarial de 15 milhões anuais, de 15 milhões por ano, cerca de 51 de milhões euros. De reais. De euros? De euros, perdão. Nossa senhora. O cara tá ganhando só 51 milhões de reais pra jogar do lado do Messi e do não, Suárez. Fora e Vinícius, o que você faria com 51 milhões? Nossa. Não, calma, fora o que ele ganha de publicidade. Matar, né? Fora o que ele ganha de publicidade. E é muita coisa. Ia ser bastante balão, hein? Não, e aí, e aí ele ia... Não, só detalhe, chapéu! Ele ganha isso pra jogar com o Rakitic, o Iniesta... Messi Suárez. Meu Deus, você queria ter a vida do que Neymar. Que vida é essa do cara? É sério. Olha a vida mas do cara. Mas não tem tempo nem de respirar, né? Vocês acham que ele se... Você que pensa. É. Você que pensa. Você que pensa. Ele dá uma escapadinha, com certeza, mas... A rotina do bom, cara bom pra é ele, bom pro Barcelona, né? O Fred veio aqui na arquibancada quarta-feira e disse que vida de jogador, apesar do glamour, a concentração é terrível. Ah, mas ele tá falando do brasileiro, né? Porque no espanhol não tem tanto... Mas não tem tanta concentração assim. Tem, verdade. Então é diferente. Olha, podem falar que é difícil a vida de jogador de futebol, mas ganhando 15 milhões de euros por mês, por ano, eu queria essa dificuldade. Nossa. Eu queria essa dificuldade. Que dificuldade é pra jogar com o Messi? Não, nenhuma. Qual é a dificuldade? Você vai treinar... A dificuldade vive debaixo da ponte, né, em Barcelona. A dificuldade é você escolher entre a loira e a morena na balada, cara. Aí o Iniesta fala assim, essa é a dificuldade. O Iniesta fala assim, Ney, passa pela esquerda que eu vou dar bola pra você. Fácil. Nossa senhora. É sério isso? Tipo, você não acredita. Não, você vai falar sério isso. Bom, só antes de fechar aqui, Vinícius, quero sua opinião. Ele deve encerrar a sua carreira no Barcelona? Você acha que... Calma. Sim, se você acha que... Acho que ele vai voltar pro Santos. Ah, é? No final da carreira? Eu acho. Bom, mas aí... Você imagina o Neymar, velho? Eu não consigo imaginar. Eu também não consigo imaginar. É a mesma coisa do Robinho, né? E o Robinho... Mas imagina. O Robinho já dá, né? Neymar disse que ele só não volta pro Santos com essa diretoria, devido a esses problemas que tem tido com o Barcelona. Até lá uma dessas já morreu já. Nossa. Meu Deus. Bom, vai voltar pra ganhar. E só pra aproveitar o gancho do Juan, quarta-feira o Fred esteve presente aqui e na próxima quinta-feira o comentarista do Sport TV Luiz Ademar estará conosco. Ô, louco. E vai ser uma grande honra pra nós baixinho, que somos... Né? Aspirantes a jornalistas, sim, é o baixinho. Luizão da Massa. Esse mesmo. Grande comentarista. Ele era ex-presidente da CESP, que dá credencial pra você quando for jornalista. Que bom que eu falei baixinho, né? É. Não tem problema em falar isso. Bom, vamos encerrando mais um programa do Arquibancada MAC. Agora todos vão pra Gandaia. E aí me despeço de Vinícius primeiro. Boa noite, Vinícius, e muito obrigado pela participação. Boa noite, Lula. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Lula. Até mais. Leonardo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo e até a próxima. Valeu, Luiz. Valeu a todos. Excelente programa. Muito bem. Juan, o que você vai fazer agora, Juan? Ah, moleque, como é que é? Solta o decreto. Ah, moleque, como é que é? Hoje eu tô pique Alemanha. Como diz MC no Maneirinho, só 7x1 pra cima das danadas, moleque. Tá Partiu. Bom, e por último, mas não menos importante, Diego, boa noite. Pra quem não entendeu. E muito obrigado pela participação. Boa noite, Luiz. Boa noite, bancada. Boa noite, fã do esporte. E seja bem-vindo mais uma vez, Léo. Tô brincando com vocês. Nós, Diego, já que você tava nós, tão parceiro. Faminto pra dizer. Só porque uma você boa fez noite e obrigado pela participação. Só porque você fez essa tirada. Vem perder uma hora comigo, me chama de horário de verão. Que isso? Baialê Oliveira. Nossa, Baialê. Por favor. Baialê. Meu Deus. Como resistir a essa cantada? Mas boa noite, Lulo. Vamos aproveitar essa sexta-feira linda e maravilhosa. Muito bem. E aí, com essa pérola de João, agradecimentos também gerais ao Sonoplaça Flávio. Não dá. É sexta-feira. Ao Sonoplaça Flávio Rangel. Valeu, Flavião. Me despeço por aqui. Uma boa noite e até a próxima. Falou.